voo 9161, não pode esperar pronto para decolar. Voo 9161, autorizado a alinhar e decolar, pista na zero, vento cabo variável. Livre, alinhar e decolar, voo 9161, pista 1 na zero. Uno 161, decolar 228, chame controle, 119.8, bom voo. 198, vou servir. Controle Salvador, Gono 161, decolou. 161, contato radar da colagem, submanteu nível 360 via saída Sambo 1, voo Leda. Ok, na proa de Leda, voo 1161. 601 para o questionamento no 05. Autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi 3601. SARS Celta 3601, tem 1154 horas e o galeão. Apache autorizado via Apache, reporte pronto no ponto de espera, altímetro na 013, Celta 3601. SARS, se via Apache, vai chamar pronto com 13, Celta 3601. Era pronto, tá 3601. 3601, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 140 graus, 5 nós. A linha de decola no zero, tá 3601. vamos um negócio entre Recife na frequência 128.35 até 1251. 2835351, gol. 18, estamos no controle 119.8. 198, bom dia. Santo 3601 no contato radar da colagem, submante o nível 360 via saída São Voono. Papel 360 via São Voono, 3601. Papel 3601, após 2000 pés, veio Leda. Após 2000 Leda, 3601. Salvador, Matheus, 9961 com informação. Já. para o Galeão. Você, por gentileza, confirmar a subida? Algum 1961? Afirmo. Já tem autorização completa, você aceita? Aceita. Só confirmando o nível de voo. Qual o nível que a senhora já tem autorizado, Maria? Tenho 360. Positivo, 360. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida Sanvo 1, transição Dóquilo, via upper do Lu 44, seguro, upper November 857, monstro. Transponder 5564, controle 119.8. Estamos autorizados no nível 360, a rota conforme o plano. Decolamos da 10, curvando à direita na saída Sanvo 1, transição Dóquilo. Upper do Lu 44, seguro, upper 98, 7, 5564, nós contamos 98. O controle de saída, gol 1961. Chamaremos quando para o push back, acionamento, senhorita. Na posição remota, no pátio 3, no Romeu. 1 Romeu no pátio 3, quente, gol 1961. Dia 3399, formação Charlie, autorização Guarulhos. 3399, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida Sanvo 1, transição Motiva. Via upper do Lu 10, Taubaté. Aciona 5555, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10, primeira à direita, perfil Sanvo 1, Motiva. Após upper do Lu 10 até Taubaté. 5555, transponder 198, controle de saída. 3399, posição 2. 309 correto, estamos prontos para pushback e acionamento. Ok, Alfa, eu informo na frequência 1118, decimal 950. Baixe para o início do reboque. Com a vida de copo suficiente, aguardando. Nada, chama o táxi, está 3399. Exatamente, o táxi está 3399. Boeing 961 na torre. Você tem um estimado para o início do pushback? Negativo. Princípio por volta do 0790. Seguinte, grato pela informação, Gol 1961. Alfa Vitor Uniforme na escuta. Positivo, Alfa Vitor Uniforme na escuta do solo. Autorizado o início do reboque da parte 3 e a parte para ingresso na parte principal. Alfa Vitor Uniforme, ciente, iniciando o reboque e reportando para ingresso na parte principal. Para o táxi, o TAM 3399 com 99 no POB, 4 horas e 5, alternando galeão. Autorizado direito aviente, reporte pronto no ponto de espera, altímetro na 012, TAM 3399. 012, permanente pronto no ponto de espera, TAM 3399. Pronto, TAM 3399. TAM 3399, autorizando a alinhar e decolar, pistona 0, vento 140 graus, 02 nós. Linha e decola, TAM 3399. 3399, decolado ao 57, chame controle, Salvador, 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, 3399, 1900, nação Vona. 3399, contato radar na decolagem, mantém nível 340 via saída São Vona. Vui Leda. Direto Leda em ascensão ao 340, tá 3399. Tonight, good morning. Approved to Congonhas at level 360. Take off runway 10, right turn. Sanvo 1 departure, Motua transition. Via upper low 10, Rubavi, upper low 16, then according to Western Road. Squawk 5565, Salvador departure control 119.8. You confirm this is just the departure, please. Salvo 1, Sierra Alpha, November, Victor, Oscar. Clear from Salvador to Congonha. Embargo via upper Zulu 10 to Fubaz, after upper Zulu 16, after Atlanta. Level 360, Salvo 1, departure 1 to something. Squawk 5565, and departure 109.8, go 1229. Yo 1229, read the back correct, coming ready for pushback and setup. Salvador, bom dia, Oceané 607, informação Delta 380, São Paulo para o portão 8. Oceané 6075, tenho pré-autorizado 360, copia, aguarda coordenação. 360, prossiga. Autorizando Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida Sanvo 1, transição Mótiva, via Perzulo 10, Tubave, a Perzulo 16, conforme a rota do plano. 3.5562, controle Salvador 119.8. Salvador 360, Sanvo 1, Mótiva, a Perzulo 10, Tubave, a Perzulo 16, Jona 5562. Controle 1198. Protegimento correto, chame pronto para puxar o estacionamento. Camará, graças. Agora logo está na forma, agora a porta vai ver para o vacilão. Azul 2535, solicito 340 para o Santos. Alfa Uniforme Vítor autorizada, já 5, reporte parqueado. Alfa Uniforme Ciente, reporte Ampere. Azul 2535, bom dia. Autorizado Santos Dumont, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Vuno, transição Dóquilo, via upper do 44 até a aldeia. Transponder 5567, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado 340 PRJ, decola da pista 10, curva à direita, São Vuno, transição Dóquilo, subida do 44 aldeia. Azul 2535, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chamará. Pushback acionamento, gol no 961, mate 3, Romeu 1. Autorizado o início do pushback, chame pronto para o táxi, gol no 961. Autorizado, chamará, você está na mela. Go 1229, I'm sitting back for pushback and set up. Pushback approved, go 1229. Go 1229, I'm standing by. Olá, Salvador, que é o Azul Alfa, que é que informa o termo do giro dos motores do Mach 3, bom dia. Bom dia. Então, 3399, passa nível 170, chama agora o centro Recife na frequência 12835, ao termo 251. Centro Recife agora no Motia, centro 3399. Tático 1901 com 1, perdão, ele está com 9 e meia bota, 3 horas e 49 de autonomia, alternando Campinas. Autorizando via CAT 371 Índia, ponto de espera, chame, considere, ponto de espera, reparte pronto, ótimo trono, 0 e 9 e meia 1. Estamos autorizados, CAT 371 Índia, no ponto de espera, reportaremos pronto, gol 1901. Gol 1229. After the company Boeing, taxi me here, approve the pushback and setup, come ready for taxi. After the company is in front, behind the clear pushback, now request for taxi go on to China. Call of Reform na posição 05, Sérgio Rebols, grato, bom dia. Bom dia. pushback e acionamento ao chanel 60, 75, portão 08. Chanel 075, ponte 8, autorizado início do pushback Chanel 6. Chamar a taxa, 06. Ou no 911, direção da ilha, próximo ponte, espera da 90, pronto. Pouso 961, autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero. Vento calmo, variado. Autorizado, ingresso, alinhamento e decolar, pouso 961, pistão no zero. Salve Salvador, bom dia. Golf Tango Quebec chamando. Golf Tango Quebec, prestígio. Golf Tango Quebec, solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 2. O meu para o pátio 1, posição 10. Autorizado início do reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, obrigado. Com 1961, decolado 12, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 198, gol 1961, obrigado. Tower gol 1229, 131 people on board, 4 hours 43 minutes on St. Jordan, divert Galeão, ready to taxi. Autorizado, Valeda. Bravo 1360, Valeda, gol 1961. Radio holding point 10 go 1229. Jupiter 1012. Falo azul 2535, posição 1, pushback acionamento. Azul 2535, aguarde para o push, 209, flexiona a retaguarda. Para o táxi 6075, da última era 122 a bordo, 4 horas 50, galera. Questionnaire 6085, pátio, reporte pronto no ponto de espera, altimetrou no 012. Torre, bom dia, Questionnaire 6251, Santa Delta, São Paulo. Questionnaire 6251, preparação do Uno, transição Watch Velocity Copy. Francisco. Go on 229, holding point 10, ready for departure. Go on 229, clear to line up and take off runway 10, calm lanes. Line up and take off runway 10, go on 229. Go 1229, airborne at 16, cost of the departure 119.8, good flight. 119.8, have a nice day, 1229. Questionnaire 6251, cópia. Proceda. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subidação voo 1, transição Motiva, via upper do voo 10, Taubaté. Transponder 5571, controle Salvador 119.8. 360, salvo 1, da 10, curva direita, Motiva, Cruzulu 10, Taubaté, 5571, 198. Chega 6251, corteja a subida? Salvo 1. Correto, chame pronto para o pushback acionamento. Chama, obrigado. Chega 6075, alinha e mantém que está na 0? Azul 2535, autorizando o pushback, chama o transfer do táxi. Autorizado, puxa, chama o táxi, 2535. Questionnaire 6075, autorizado de decolagem, pista na 0, vento variável e calmo. 961, chama agora o centro de Recife na frequência 12835, alterno no 251. Seguimos com Recife 12835, 251, bom dia senhor, 961. Chile 6075, decolar 119, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, 6075. Controle Salvador, muito bom dia, 6075, meu chame. Salvo Salvador, Golf Tango Quebec, pronto para ingressar o Pote 1. Autorizado a reparte na porta 1-0. Gente, obrigado, reporta ao término. Go 1229 up at now, flap level 170. Coronel receive sample 128.35, if an A 125.1. Contact now, receive sample 128.35, alternative 125.1, go 1229. Have a good day. 8 Alpha. A bordo, temos 4 horas e 15, alterna Campinas. Táxi direita, reparte pronto no ponto de espera, altímetro 1-0-2, azul 2535. Reportado no ponto de espera, 1-0, azul 2535. Tá copiando aí, Léo, direitinho? É que eu botei o fone aqui do copiloto aqui, vou falar com a torre daqui a pouco. Deixa eu só terminar o alinhamento aqui. Já foi uma, tô esperando outra aqui. Torre azul 2535, tá quantificado no zero, pronto. Azul 2535, autorizando a linha aérea do Polar Pistana 0, vento calmo. A linha é Polar Pistana 0, 2535. Melhorou, Léo, melhorou.